Ele já colocou o Caio, já colocou o Beto e agora vai colocar o Reinaldo, vai tentar um tudo ou nada. Você sabe que a situação é complicada. O Flamengo vai permanecer aí com 25 pontos se perder, passando para 17 jogos, vai se afastando do grupo de elite, dos 8 mais bem colocados. Lá vem o Flamengo, a chance, cai, bateu! Gol! É do Flamengo! Número 16, como disse o Falcão, ele é o talismã do time do Flamengo. Entra sempre nas horas difíceis e o último gol tinha sido marcado por ele. Aqui no Maracanã, antes dessa sequência aí. Não, o último gol de vitória do time do Flamengo, né? Quando ele entrou no segundo tempo. Caio, chega o empate, o Flamengo contra o Palmeiras.